No início, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Não, pera aí, é outro podcast esse aqui, né? Não é... Eu sou o Daniel de Almeida e nesse episódio não vai ter como evitar as piadas com o Novo e Velho Testamento. Eu sou o Leozão No7, você acabou de roubar a minha introdução. Ladrão! Então vamos nessa mesmo. Sim mesmo, é essa fita mesmo que eu ia falar. Roda aí, roda a música aí, vamos começar. Roda a vinheta aí, Simone. Começando mais um aqui, que a gente vai falar de quem, de que banda que a gente vai falar, já que eu roubei a sua introdução, pode falar quem que é a banda que a gente vai... A gente vai falar do Trazendo a Arca, grande banda aí, que fala do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Hoje a gente vai falar do Testamento, os reservas morais do Thrash Metal, né? Não é o... que não é o Slayer. Aliás, eu peço desculpa pra você, nosso ouvinte... Porque programa passado não teve Slayer. Não teve, mas foi por vacilo. Mas a gente vai explicar aqui por quê, né? Foi vacilo, é que, né? É que é Faustite, né? É, tá. Afetou, eu errei até meu nome. Afetou o nome, afetou a cabeça, mas tá, é, tá melhorando. É que agora tá, eu tô indo na fono pra aprender a falar meu nome de novo. Ah, verdade, verdade. Então, por isso que eu acertei. É importante. É verdade, hoje você acertou, né? Hoje eu acertei. Bem lembrado. Mas no programa passado a gente falou dos Raimundos. Recebemos muitos feedbacks positivos, ficamos muito contentes. Porra, feedback pra caralho. E muito contentes e muitos felizes. Muitos contentes. Estamos aqui muito felizes. Você lembra quem falou isso no VMB? É verdade. E a gente... Eu sei que quem falou isso no VMB aconteceu isso daqui, ó. E a gente não falou, a gente errou semana passada porque a gente comentou que o Raimundos tocou no festival Monsters of Rock 94. E em 94, quem que tocou também no festival no Monsters of Rock? O Slayer, né? O Slayer. A gente, um abraço pra galera do Slayer aí. E a gente não, com certeza, a gente não comentou, mas hoje, em compensação, vai ter muito Slayer aqui. Com certeza! Vai ter muito Slayer pra você que gosta de ouvir a gente falar do Slayer e pensa que a gente é fã número um do Slayer, mas não é. A gente nem gosta tanto de Slayer, a gente gosta, mas a gente não... gosta, mas não tanto. Assim, não véio. Tanto. A gente também fala bastante de droga aqui, a gente não usa, né? A gente não gosta de droga, exatamente. A gente fala de traveco, mas a gente não gosta de traveco também. É, pois é, verdade. Mas vamos pros comentrocinhos, que tem muito hoje, comentrocinhos? Comentroços, hoje já, agora temos o título aí. E vamos agradecer pra galera do Twitter lá, que retweetou, curtiu Willian, bastante sempre. As coisas, todo mundo, a Ruth, o Pensador... Julian Catino... Todo mundo lá que deu aquela moral pra gente lá no... Lá no Twitter e no Instagram também, o povo tem que seguir a gente no Instagram, pô. Hoje, principalmente, a gente tem que agradecer mais ainda. Exatamente. Porque chegamos à expressiva marca, que pra vocês você pode falar, ah, que bosta de marca. Porra, pra gente, 3 mil downloads, cara. Porra, muito obrigado, cada um que baixou. Fora as pessoas que ouvem direto na internet, que não baixa. Já estamos alcançando umas 7 mil pessoas aí. Ah, por aí já. E a gente queria agradecer a todo mundo, porque a gente faz isso aqui meio nas coxas, né? Não gastamos um centavo, mas estamos aí, ó. 3 mil, estamos partindo para 4 mil agora. Antes da gente começar os comentroços, a gente tem que lembrar que hoje, no dia da publicação desse programa do Testament, tem também o primeiro episódio do Doublecast na Copa do Mundo. Porra, com certeza. Tá aí. Tá aí no seu feed, a gente vai falar do grupo A da Copa do Mundo e você vai se perguntar aí, ah, mas vocês vão falar só de futebol? Eu não gosto de futebol. Não, a gente vai falar de futebol e música. Futebol, mulher, rock and roll. Meu Deus, como isso é bom. É, e ouçam lá que tem muita coisa boa. É, essa semana e na próxima a gente vai ter aí o grupo A e o grupo B, e no final do próximo mês e assim por diante. A gente vai... Nas duas últimas, então, teremos dois grupos. Então, esse mês de fevereiro, grupo A e grupo B. Isso. Mês de março, grupo C e grupo D, e assim sucessivamente até chegar no... Até chegar no... No último grupo. São oito grupos. E a gente tá quase... A gente tá quase igual ao Nerdcast já. Porque você viu que agora são três semanas, né? Tá quase completando... Tem Nerdcast em inglês. Tá quase... Eu aprendi a falar inglês com a Zagal. Tá quase chegando em dois Nerdcast por semana. E a gente também já tá quase dois Doublecast por semana. Então a gente... Pô, a gente tem programa pra caralho. A gente tem programa pra porra. Então escuta o nosso programa. Nosso programa especial Copa do Mundo. Sobre a Copa. Já tá aí, tem banda boa. Banda boa pra caralho hoje. E acredite se quiser, tem banda da Arábia Saudita. Então vai lá escutar. Sim, sim, sim. Antes disso, vamos passar as redes pro pessoal já interagir com a gente. Já no começo, já pegar o já decorar nossas redes, como faz pra participar com a gente, né? Sim, sim, sim. Pri, lá no e-mail, doublecastpodcast@gmail.com. @zenilton.com. @zenilton.com. Twitter, Doublecast1. Com certeza. E no Instagram, como é que é? Instagram é o Doublecast Podcast, @Doublecast Podcast. Assim como o Facebook. É, que o Facebook mudou o algoritmo, então ninguém tá nem recebendo mais nada, mas... Com certeza. Procurem lá que vocês vão encontrar a gente. Vamos pro comentrocinho, então? Vamos começar aqui blog. Pelo... E teu blog também, né? Que é o doublecastpodcast.blogspot.com. Você pode ver os links e tudo mais lá, interagir com a gente, ouvir lá. Se você não quiser fazer parte dos dados das pessoas que baixam, você pode ouvir direto. Da estatística? É, exatamente, as estatísticas. Mas vamos comentrocinho, então? Com certeza, vamos lá. Vamos começar aqui pelo comentrocinho do Descanso aqui. Nosso amigo Jorge Augusto, lá do Anime Sphere, mandou aqui e ele... Grande Jorge. E ele mandou a música que você vai estar ouvindo aí de fundo enquanto a gente lê os comentros. Que ele, que nem no Fantástico, ele pediu três, ele comentou três vezes seguida lá e ganhou o direito de pedir a música, e ele pediu. E hoje quase, tá aqui no... quase pediu de novo, né? Quase de novo. Mas ele mandou aí um recadinho aí, um comentrocinho, lá do programa do Atomic Blonde. Ele mandou assim: salve dupla! Mano, gostei demais de ouvir sobre este filme, mas gostei mais ainda da trilha sonora. Queen é uma das minhas bandas de cabeceira, mas New Order foi surpresa. Continuem com o bom trabalho que eu volto pra comentar. Mas afinal de contas, vocês merecem. E pode colocar de fundo aí, ele mandou o link pra uma banda... Você tá ouvindo aí? Uma banda, parece que é japonesa, sei lá, bagulho muito doido, que é... O Agaki Band, sem Bonzakura. Ele falou assim, ó, peguem só, que foda. Grande abraço e até o próximo comentário. Então, enquanto a gente lê aqui, você vai estar ouvindo aí o som que foi pedido aí pelo Jorge Augusto. E vai ter programa de rock japonês aí, que o Jorge já falou que quer nos ajudar, e também o Dan, que sim, é do sim, Japão. No futuro próximo, né? Aí vai aparecer. O Dan, nosso amigo Dan Endo, que é do Japão, e que também nada, ninguém mais... próprio para falar de banda japonesa, quem mora no Japão, né? Eu tenho um aqui do blogger, que é da nossa queridíssima Júlia Brasolin, lá do Terapeuta Cast. Olha aí, comentou finalmente. Exatamente. Ela mandou no último episódio Raimundos, ela mandou assim: puta que pariu, eu amo Raimundos, gente, adorei esse episódio. E tô rindo muito, porque não conhecia a versão do reggae do Crente. A minha música preferida é Eu Quero Ver o Oco, mas vó, e deixa eu falar. Essa daí eu vi em loop quando tava meio revolto com as merdas que a diretoria da escola que eu estudava e trabalhava fazia. Foi a fase dela aí, a Fuck the System, e por algum motivo bizarro, ela acha o Caniço anos 90 parecido com Jason Newsted. Parabéns pelo episódio. Pô, como feliz pra caramba pelo comentário da Júlia, né? Parece mesmo, realmente. Acho justo, fiquei feliz com o comentário dela, ainda bem que gostou. E ela falou da gente lá no Terapeuta, porra. Sim, verdade. O maluco lá tentou cortar ela, mas ela não deixou. Ela não deixou. Ela falou, ela repetiu. É, falou que gosta de nós pra caralho. Nós gosta do Terapeuta pra caralho também, porra. Sim, sim, bacana, porra, da hora. E temos aqui, então, de novo do Descanso, mais um comentário dele, figurinha carimbada aqui nos comentários, sim, o Jorge Augusto de Olha novo. Olha só, até o próximo comentário quer dizer que é hoje, então. É agora, que é sobre o programa The Runaways. Ele mandou aqui de novo, salve dupla, belo episódio sobre a banda, não conhecia sobre elas e vários nomes conhecidos foram familiares aos meus ouvidos. Joan Jett e as demais fizeram uma banda foda pra cacete, e aparentemente sendo a primeira banda feminina. Aqui, entre parênteses aqui, provavelmente seja a primeira a fazer sucesso mesmo, porque acho que bandas femininas havia naquela época, mesmo que não em grande quantidade. O episódio, como sempre, estava recheado de informações foda pra caramba e as músicas sempre muito boas. Por isso que adotei vocês como meu podcast de música, junto com o Som no Caixão do Pensador Louco. Olha só. Afinal de contas, enquanto ele traz o paralelo, vocês trazem os famosos. Ainda ouço os episódios pra trás, hein? Ele fez a pergunta. Pode ouvir, pô, ouve os pra trás, sim, sim, tá bom? Lógico. A gente tem um compromisso só aqui de, por enquanto, né? Ler todos os comentários isso, que vierem. Então pode comentar que a sim, gente lê. Sim, sim. Aí ele falou, só não faço isso agora porque tem uma tonelada de podcast para tirar do atraso. Não peço música. Com certeza. Ela não peço música para este comentário porque ainda hoje eu comentei em outro e quem sabe amanhã eu mando outra. É, não deu tempo. Já tá rolando. Infelizmente. Já tá rolando uma que ele pediu. É verdade. Vamos lá, tem mais algum comentrocinho aí? Tem mais um comentroço do André Godoy de Piracicaba. Olha só, do lado da gente aqui, aí, e a gente não foi pedir pra ele ouvir, ele que achou a gente, não, né? Foi pedir, então, e a gente nem conhece ele, isso que é o pior. É verdade. Gostaríamos, um abraço pro André aí. Então, o André Godoy mandou assim, episódio sensacional. Ainda não conhecia o podcast e achei ainda mais bacana por ser de Rio das Pedras. Sou de Piracicaba e, inclusive, estive em Rio das Pedras no carnaval, no sábado, nos bloquinhos. Olha só, veio na banda boa. Olha, ele veio pra cá, ele quase conheceu a gente. Você vê de mulher, André? Olha. Será? André, veio como André. É, banda do Bully, a galera vem de mulher, né? É. Mas, enfim, eu não fui porque o pessoal tinha que empurrar eu de carrinho, né? Não tô em condição ainda. Eu também. Mas, enfim. Eu não gosto. Mas enfim, Raimundos é minha banda favorita brasileira, aliás, minha banda brasileira favorita de todos os tempos. Nem preciso dizer que achei o cast fantástico e super informativo. Só acho que mesmo sendo deles, podiam ter dado um espaço maior para o Rodox, que também é uma puta de uma banda, mesmo com letras religiosas e tal. E eu não sou nem um pouco religioso, e ouço bastante também. Sou bem pra frente. Hoje achei uma coisa que vocês não sabiam aí. Tem a versão, sim, do reggae do Maneiro em estúdio, num single que contém ela e a Nana Neném, lá em 95. Isso, olha só. Que eu tava na dúvida. Aí foi lá no Spotify e ele ouviu lá. Vi um show acústico deles ano passado no Bar da Montanha, em Limeira. E só digo uma coisa, quem gostar... Ó, do Edição. Edição? Não tomar no cu, não manda nada. Enfim, vi o show deles acústico ano passado no Bar da Montanha de Limeira e só digo uma coisa, quem gostar e puder ver os caras ao vivo, só vá, sem pensar. Esse ano também tem um show deles que pretendo ir em maio na Estância Alguma Coisa em São Carlos. Esse lugar é bom, Estância Alguma Coisa, viu? É, patrocina mais a Estância Alguma Coisa. Se procurar o evento no Face, acha. Enfim, é isso. Vou dar uma olhada nos outros episódios depois. No mais, um grande abraço. Abraço pra você, André. Que prazer ter um forte cara abraço, perto André da gente aqui, conhecendo o nosso trampo, e a gente nem pediu pra ele ouvir, hein? Olha só, que maneiro. Muito obrigado, viu, André? Pertinho da gente, divulga, olha que legal. Passa a palavra pros amigos aí. Passa a palavra pro pessoal. Que da hora, que da hora. Vamos ler aí o recadinho que veio, comentrocinho do Yuri Brauli, lá do MongeCast, né? MongeCast, um abraço pro Yuri aí. É, ela. Ele mandou aqui uma saudação, que provavelmente é uma saudação de monges, que é o Suprabá Doublecast. Deve ser. É, ele falou lá no programa dos Raimundos. Que grata alegria em ver o Doublecast de volta com um episódio sensacional sobre os Raimundos. Banda igualmente foda em todas as suas fases. Inclusive nas da mulher da música, que deve ser a mulher de fato. Com certeza. E mandou aqui um hashtag badumts, quando vem aquela piadinha marota da Praça Nossa. Sim. Fico feliz em saber que o Léo está melhor e continue com o ótimo trabalho que vocês vêm fazendo. Um abraço do monge e muito rock na veia. Um abraço aí pro Yuri. Ou na veia também, né? É. Um abraço pra ele. Ele que nos ajudou muito aí no programa da Copa do Mundo, nos ajudou. Sim, sim, sim. Falamos dele lá. Com certeza. Um abraço pra você aí, Yuri. E a gente teve também aí, ó, mais um comentáriozinho do Jorge. Comentou lá no programa da Retrospectite, né? A gente não leu porque a gente tava fora, né? Ele comentou assim, ó. Olha aí, um episódio de retrospectiva muito bom. Se me permitem dizer, não foram todas as músicas que curti 100%, mas o episódio ficou sensacional. Grande abraço e até o próximo comentário. Agora o próximo é na próxima semana mesmo, né? Aí na próxima semana, é verdade. Isso aí não tem mais. E a gente tá cobrando tanto de receber e-mail, estamos recebendo e-mail. Recebemos mais um aí. Mais um e-mail. E você manda e-mail pra gente. A gente adora receber e-mail. Então manda aí. Doublecastpodcast@gmail.com. A gente vai ler com certeza. Arroba Zenilton. É, exatamente. Vamos lá. E-mail diretamente de Curitiba. Olha só. Boa tarde a todos. Sou o Matheus Mantuan falando, mandando esse e-mail de Curitiba no meio do carnaval. Curitola? O contrato... É, Curitola, fugiu do carnaval. O contrato dos podcasts me obriga a dizer que sou membro do Curva de Rio, grande Curva de Rio, da hora pra caramba. O La Siesta fala de rango, quem é gordinho vai curtir também, hein? E a agência Transmídia, que espero que não seja, acho que não é de traveco, né? Não, é, a gente espera que não. Não, se for também, da hora. Sem problema, a gente não é preconceituoso, não. E ele continua assim: Raimundos é minha banda nacional preferida. Gosto mais dos dois primeiros discos de estúdio, obviamente os clássicos Nega Jurema, Esporreira Manivela, Quero Ver o Oco, são os destaques de qualquer coletânea bem feita. Cof Cof não tocaram no programa, mas todas as músicas do começo de carreira são ótimas. Destaque para Bonita, Palhas do Coqueiro, Marujo, Cabeça de Bode e Pitando no Combão. Fiquei impressionado quanto às impressões só do Sono Forever, onde vocês exaltaram uma qualidade na qual discordo com muita veemência. Eita! Sempre... Então, olha só, uma discordância. É, sempre considerei esse apenas a decadência da banda e não o auge, onde as músicas passaram a ter outro teor. Fizeram um Raimundo soft. As músicas são boas, mas quando comparado aos quatro discos anteriores, elas são muito fracas. É o disco que, em geral, eu pulo. É como a gente disse, ele é, ao mesmo tempo, ele é o ponto alto, que é o Raimundos comercial, né? Que o povo começa realmente a conhecer. Sim, sim. Mas é a decadência. Eu acho que a gente chegou a citar isso no episódio. Sim, a gente falou que foi o ponto alto, mas sim, é a decadência. Eu ainda acho que é o sim, ponto alto. Eu concordo, adoro, sim, eu concordo lá, com, eu sou muito com fã, o Matheus também, que é o começo do fim, né? Começo da decadência, realmente. É, foi o começo. Era um Raimundos diferente? Era, mas... Ainda assim era muito bom, eu gosto. Sim, muito. Com certeza. Eu não acho que o Rodolfo saiu da banda. Pra mim, ele morreu apenas. Foi uma perda muito grande pro mundo da música. Um minuto de silêncio. Vamos fazer um minuto de silêncio? Mentira, vamos fazer nada. Um minuto de silêncio. Os discos pós-Sono Forever sofreram um pouco, como se estivesse realmente começando de novo, né? Um cover do Raimundos tentando continuar. Do zero, né? Mas acho que hoje eles conseguiram se reerguer bem. Hoje, se tem a oportunidade, vou num show prestigiar eles. Agradeço pelo empenho do Digão em reconstruir o que o Rodolfo destruiu. Espero que nos lembramos do Digão como um grande herói da música no futuro. E o Digão realmente é isso, né? Ele fez de tudo pra reerguer e pra manter realmente o legado do Raimundos, né? Sim, exatamente. Ralou pra valer. Pra terminar, agradeço pelo podcast, não apenas por esse programa, mas também pelos anteriores que eu ouvi e não comentei. Aí você vacilou, tem que comentar, caralho. Comenta aí, porra. Aí ele mandou, entre aspas, tocou Nega Jurema no final, perdão, estou escrevendo e-mail enquanto ouço. Boa sorte aos dois. Sim. E qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado aí ao Matheus, que tá nos prestigiando, que indicou o tema do Atômica, e participa sempre com a gente aí, brother. Um prazer ler o seu e-mail aqui no programa do Doublecast, né? Sim. E antes de ir pro programa aí, eu tenho um salve também para um outro que me mandou salve pessoalmente, o Ricardo Lopes, que eu já comentei aqui, que é lá do Kizarme Brasil e tudo mais. Acho que eu falei dele no programa do Ghost, e ele falou que... Sim. Eu falei que ele ia ser convidado no programa do Kiz, e ele falou que é mais que uma honra, que ele tá ouvindo sempre, que ele adora, e que quando for rolar, que é só chamar ele, que ele vem de bom grado. Então eu queria mandar um salve vai pra rolar, ele. Vai rolar, claro que quando vai rolar o Kiz, a gente dá um alô pra ele aí, porque ele pode falar com muita propriedade sobre Kiz. Com certeza, a gente vai colocar o Kiz na ladeira e vamos rolar. Não. Que piadinha vai, infame do caralho, né? Mas muito bem, vamos então pro programa? Vamos falar da Bíblia? Novo, Antigo, porra, Testamento, vamos. Rezar um pouquinho. No princípio... Deus criou o céu. Já foi, essa piada já foi, né? Já foi. Vamos falar de testamento então, que ficou longo pra caramba esse bloco dos comentros. Vamos falar de testamentozinho, bora. a gente vai falar hoje aqui do Testament, essa banda aí que muita gente considera como o primeiro substituto aí da lista se sair alguém do Big Four. Aí o Testament é uma que muita gente considera que já deveria estar, são, né? São os steps do Big Four. Do Big Four, mas que é uma banda também tradicional aí, já do pessoal que curte o thrash metal, né? Sim, a galera que curte o Metallica, que curte um Slayer. E a gente vai falar deles hoje aqui do Doublecast. A banda já tem uma idade, os caras de 83, né, meu? Já, com certeza. Vamos só... Antes, mandar um salve aí pro nosso amigo Tiago, que foi quem sugeriu o tema, né? A gente já tinha umas coisas na lista, a gente manejou ali a nossa lista e colocamos eles aí pra falar. A gente foi adequando, né? Mas o Testament é a banda formada em 83, a banda lá da Bay Area, né? Como que o povo conhece. Acho que o Metallica que foi formado lá também. E foi uma banda formada pelos guitarristas Eric Peterson e o Derek Ramirez. Um abraço para o nosso amigo Derek. Um abraço para ele, com certeza. Olha só. Ele ouve? Provavelmente não, mas um abraço. Acho que não. Um abraço para ele. E também que ajudou na formação foi o baterista Louis Clemente. Como chama? É, o Louis Clemente. Será que ele é da São Clemente, da escola do carnaval lá do Rio? Não. Ou será que ele é daquela banda lá que... Ele é parente do Clemente lá do 89, lá que tem o... Ah, do Nenhum de Nós, Inocentes. Não é do Nenhum de Nós. É do... Como chama? Plebe Hood. Eu acho que não, mas fica no ar. E a banda se chamava The Legacy, originalmente, antes deles gravarem e tal. E nessa época, quem se juntou com eles aí foi o Greg Christian e o Steve Souza, que ele veio mais pra frente, se eu não me engano, formar o Exodus. O Exodus, sim. Ele saiu do Testament antes de gravar e foi pro Exodus. Mas daí ele deixou o Testamento? Deixou o Testamento, antes de ser Testamento. Acho que ele deixou quando era Legacy. Mas você é parente de brasileiros, a porra aí? Ah, deve ter alguma origem ali. Ou português, e né? E você vê que o nome dos caras tem o Ramirez, tem o Christian e tem o Souza. Tudo nome meio familiar pra gente, carai, né? Caralho, tá gordo também o Souza, hein? Abri aqui o Wikipedia dele. Tá grande, irmão. É o Big... Acho que é Steve Zitro Souza, o apelido dele. É parente meu. Eu tenho Souza no meu nome também, pô. Você tem Souza? Eu tenho Souza também. Você tem Souza, eu não tenho Souza. Deve ser parente meu. Tem Nocate, né? Nocate. Tem aqui um que chama Gene Nocate. É verdade. O pianista. É. Mas aí, ó, o Derek Ramirez, ele foi substituído aí pelo Alex, aí já é um nome difícil, Alex Skolnick. Skolnick? Não é tão difícil, mas é Skolnick. É, tomar aquela cerveja lá, Skolnick, você, né? Você é burro, cara, que loucura. Ele estudou guitarra com o Joe Satriani, mano. Mas aí a banda lançou uma demo em 84, intitulada... Demo que é bom repetir. Não é, claro. Demo. É bom a gente deixar claro, porque tem gente que não gosta, né? Demonstração, sim, exatamente. Claro. E eles lançaram a demo First Strike is Deadly. E ainda era com o Steve Souza nos vocais. Porém, era a banda ainda era The Legacy. Só que aí o Steve Big Souza saiu e foi pro Exodus. Aí quem entrou pra banda foi o Chuck Billy, que também é bem grandinho, viu? Chuck Billy. Foi o único registro do Steve Souza na banda, né? Sim, mais pra frente eles lançaram uma coletânea que ele canta em duas faixas, assim. Mas aí os caras já... Tava na amizade, convidou ele e tudo mais pra... Ah, sim, com certeza. Pra gravar com a banda. E aí em 87 eles foram pra gravar o primeiro álbum aí. Eu gosto desse nome aqui, Ithaca, Nova York. Ithaca. E aí a banda precisou... É, Ithaca. E a banda precisou... Eu não sei se é Ithaca que fala, mas pelo meu pouco conhecimento de inglês eu acredito que sim. Eu acho que é. Eu também acho que é. E aí a banda precisou mudar o nome pra Testament, porque já existia uma banda, acho que de hardcore, que chamava The Legacy, e eles tinham o nome e tinham os direitos autorais. Então aí teve que mudar. E vamos concordar que Testament é bem mais imponente que The Legacy, né? É, The Legacy, sei lá. Legacy é nome de avião, caralho. E não é nome pra banda de thrash metal, como diria o Borghetti. Sei lá, eu prefiro Testament. Então aí em 87 a banda lançou aí pela Mega Force Records o The Legacy, já que não deixaram a banda chamar The Legacy, o álbum pelo menos saiu com o nome de The Legacy. Sim. Assim, eu acho, ouvindo a discografia, Eu acho que realmente esse é o melhor álbum do Testament. Isso, exatamente, exatamente. E esse também é dado aí pelos fãs como o melhor álbum do Testament, o álbum absoluto deles. Tem letras escritas pelo Souza lá que saiu, mas não tem a participação dele, o primeiro álbum. É, pô, é tão bom, aí você pode ver, ó, All Music, 4 estrelas e meia, né? Você percebeu que todos, a maioria dos álbuns, dos primeiros álbuns das bandas de thrash que a gente falou, era 4,5? Quer dizer, as bandas de thrash saíram com tudo, começou com tudo na porra toda aí. Exatamente. Sim, tanto que aí nesse álbum a gente tem a faixa Over the Wall. Puta, é bom pra caralho, Over the Wall. Que é a canção mais tocada na história do Testament. A música mais famosa da banda, eu acredito que seja, né? Sim, sim. E também, pô, é considerado um dos álbuns mais importantes aí do thrash metal. Com certeza, mundial, ele tá inclusive na lista dos 25 melhores álbuns de thrash de todos os tempos, do site Metal Decente, quer dizer, é um site bem decente, né? Não. Dá pra confiar, né? É um site bem decente que só põe banda decente, não é um site porcaria. E o VH1 colocou lá, os 10 maiores álbuns de estreia de todos. E também tá entre os 10 melhores álbuns de thrash que não foram lançados pelo Big Four, Loudwire, né? Loudwire, pô, é um puta álbum mesmo, não é à toa. Que é considerado aí o maior álbum do texto. A capa é meio feia só, né? Não é muito não, boa. A capa é feinha. É meio escrota, né? A capa é mais que nem a Raimunda lá do programa que a gente falou. Então, a cara não é bonita, mas o conteúdo é bom. O conteúdo é bom. Mas, então, dando continuidade um pouco aí na história do texto também, que a gente tem muita coisa pra falar, eles começaram a ter uma boa fama na cena do thrash na época, porque foi um puta de um álbum. E aí eles começaram a melhorar a divulgação deles e tal. E eles fizeram uma turnê aí pelos Estados Unidos e pela Europa com o Anthrax. Com o Anthrax. Que tava fazendo a divulgação. Com o Anthrax, fazendo a divulgação aí do Among the Living. Eles chegaram a lançar um EPzinho lá que eles gravaram no Dynamo Festival, lá na Holanda. É, exatamente. Então, você viu que com o primeiro CD os caras já começaram a alçar voos mais altos, né? Não, não precisou esperar muito, não. Sim, sim. E a gente falou de todo mundo do Big Four, só não falamos do Anthrax, né? Ah, verdade, vai ter programa, cara, de Anthrax? Ah, vai ter que ter pra fechar, né? Porra, lógico. Vai ter logo mais, logo menos, né? Pô, tem que ter, tem que ter. E, indo para 88, o Testament lança o segundo álbum aí, o The New Order. A capa, para mim, já melhorou um pouquinho. The New Order, que a gente falou do New Order aqui hoje. A gente já falou do New Order aqui, eu lembro da banco. É um ponto liga o outro, rapaz. Aqui, Doublecast, é falar para você, rapaz. Não é exatamente o New Order que a gente já falou aqui, mas é New Order. Então, tá tudo em casa. E é muito melhor. Sim, com certeza. E foi esse álbum aí que levou o Testament pro mainstream do thrash metal, cara. E tem alguns covers aí que a gente não esperava, né? É verdade, cara. Mais cover aqui, ó. E que nem, por exemplo, a gente vê bandas de thrash fazendo cover de música pesada, né? Exatamente. Não de Aerosmith, por exemplo, como o Testament faz, né? Nobody's Fault, do Aerosmith. Tem um cover aí feito pelo Testament, cara. E é bem interessante, viu? Muito legal esse cover. Sim, sim, sim. E a gente falou daquela lista daquele site Metal Decente, que só faz coisa decente. Tá nesse também. Tá nesse também, os 25 álbuns de thrash de todos os tempos, maiores. E a Allmusic manteve 4,5 estrelas, cara. Então, dois álbuns seguidos com 4,5. Dois seguidos com 4,5, pra você ver que os caras não são pouca coisa não, cara. Deixa eu ver onde estão esses álbuns dos 25. O The New Order, ele é o álbum de número 20 dessa lista. Olha aí, ó. Inclusive, à frente do Vulgar Display of Power do Pantera, que é um dos meus CDs favoritos, inclusive. Caraca, que da hora. O The Legacy é o sétimo. Oh, louco. O sétimo à frente do QOM, à frente do Among the Living, do Anthrax, à frente do Overkill, à frente do Master of Puppets, do Cowboys from Hell, So Far, So What, So Good, So What, Friend Slayer, porra. A frente do Arise, do porra. Sepultura. E você falou aí do Metallica aí, a gente tava conversando, né? Que no começo parecia muito com Metallica, né? O som do Testa. O primeiro álbum é muito Metallica, mas é muito Metallica. É muito o Kill I Am, né? Killemall. E tem um que eu tava ouvindo que me lembrou muito o Megadeth, cara. E eu acho que é o segundo ou o terceiro álbum que ele parece muito o Megadeth. Sim, é um dos três ou quatro primeiros que lembra muito. Só pra gente pontuar direitinho aqui, o álbum, então, o The Legacy foi o sétimo. O líder dessa lista do melhor álbum segundo a Metal Decent é o Pleasure to Kill, do Creator. A frente do The Legacy estão também, então, o Rust in Peace, do Megadeth. Sim. Na frente do Ride the Lightning, do Metallica. O Megadeth na frente do Metallica, finalmente, olha só. Pelo menos uma vez na vida, né? O Exodus, com Bounded by Blood, olha lá o Steve Souza aí, ó. É ela. O Rain in Blood é o quinto, o sexto é o Beneath the Remains, do Sepultura. Porra! Sepultura aí, olha só, rapaz. Mas sétimo lugar, caralho. Foda. Pô, é muito, muito legal. E também tá entre os 14 álbuns que você precisa ouvir, precisa ter, né? É. The Revolver, né? E aí, nesse mesmo ano aí, cara, que eles continuaram fazendo bom trabalho aí, que eles vieram fazendo o primeiro CD, eles fizeram a primeira aparição lá no Monsters of Rock, lá na Inglaterra. Então, pô, os caras... Lá em Donington, né? É, então os caras com dois álbuns já estavam entre os grandes nomes aí do metal mundial, cara. Você vê que... Que a banda é foda, cara. Muito legal mesmo. Foda, foda. E aí, depois fizeram a turnê mundial, depois desses dois trabalhos, e entraram no estúdio pra gravar o terceiro álbum, o Practice What You Preach, que foi lançado em 89. O que significa? Ah, agora você me pegou, hein? Pratique com o seu pêssego. Não, acho que... Provavelmente é pratique o que você prega. Posso estar errado? Eu sei que preach não é pêssego, que pêssego é pitch, né? Aqui não é o Nerdcast Speak English. Doublecast não speak English. Don't speak English. Mas, você vê que os caras lançaram mais uma vez um álbum por ano, como a maioria das bandas fazem, né? E tem algumas curiosidades desse álbum aí. Diga. É um álbum 3 estrelas pela Allmusic, já deu uma caidinha, porque a gente sabe que... Deu uma caidinha. É difícil acontece. Você manter um álbum em 4,5, o mesmo nível. Eles manteram em 2. Pois é. O mesmo nível, um nível eles muito alto dois. De música, né? Então, ele naturalmente, a tendência é que se caia um pouco... Mas ele é um álbum que alcançou a posição de número 77 no top 200 da Billboard. Olha lá, já entrou na Billboard. Em 89. Porra. E o pessoal diz aí que o álbum inteiro foi gravado ao vivo. Olha, sem overdubs. Sem sobreposição. E o que é bem complicado, né? Ao vivo, todo o pessoal mostrando bons músicos aí, o pessoal do Testament, né? O que sabe fazer. Exatamente. Porque quem sabe faz ao vivo, bicho! É verdade, papai. Quem sabe essas as pernas aí, meu louco. Você observa que eu não tô muito curado, inclusive, né? Não. A gente entende. Mas, pô, é um bom álbum, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira. Mas acho que foi esse que me lembrou um pouco do Megadeth. Eu não sei se foi esse ou se foi o quarto. Eu tenho quase certeza que é esse também. Provavelmente foi esse, o álbum aí de 89. Antes da gente continuar com a história do Testament, você quer tocar um sonzinho seu aí pra gente? Vamos lá! Vamos de som. Vamos tocar o Overwall, então? Já que é do primeiro álbum e já que talvez seja até uma das mais conhecidas do Testament, vamos dela, então? Vamos de Over the Wall e a gente já volta pra falar um pouquinho mais aí sobre... A gente tá falando do Velho Testamento, por enquanto. É o Velho Testamento, por enquanto. Então... A gente já volta pra falar um pouquinho mais dele. We'll be right back. Voltando aí, olha aí. Depois dessa contagem, exatamente agora. Atenção agora. Galera, às 8h07. Ô, louco, meu. Às 8h07. Voltamos na contagem do... Baixe o aplicativo False Top Sounds, pelo amor de Deus, é muito bom. Voltamos então pra falar. Posso mandar um abraço aqui? Quero mandar um abraço pro Neto. Ô, pro Neto, verdade. Ô, Karine, para que essa conversa mole. Vai dar, vai, não vai dar. Um abraço pro Neto, então. A gente comentou aí sobre o álbum, sobre o álbum Practice What You Preach, que de 89, esse já foi um álbum que tinha umas letras mais focadas em um assunto que o brasileiro entende bem, que é política e corrupção. Olha só, mas tá certo, né? O brasileiro conhece bastante sobre tá isso. Tá certo, tem que... O brasileiro, ele é estudado já, letrado já. Um abraço já, aí pro brasileiro, uma reserva moral da corrupção. Da corrupção. Vai ter um áudio do Alborguete falando sobre a corrupção do Brasil, hein? Atingiram ministros da mais alta corte de justiça do país, representantes do Congresso Nacional. Quer dizer, é uma gravidade, tá todo mundo grampeando todo mundo, é o grampo grampeando o grampo, os caras entram na tua casa, grampeia a hora que você vai pro banheiro soltar o barro, hora que você vai fazer mijar, hora que você solta um peidorão, hora que você... Tá uma merda esse país! Mas em vez deles falarem mais do pata rachada, mais essas coisas mais obscuras, eles foram falar de corrupção. E esse, vou te falar, tia verdade, que esse é um álbum bem mais fraquinho, né? Já foi um pouco mais fraco que os dois primeiros. Esse eu já não gostei tanto aí. Já não é tão aquela coisa que vinha vindo. Mas aí a banda compartilhou o palco aí nessa época com o Savatage e com o Rothschild America, que eu não conheço, mas o Savatage eu conheço. Não conheço. Sua vantagem veio em Piracicaba, velho. Você sabia disso? Nosso amigo Vitão foi, inclusive. Vitão! Tirou foto com o John Oliva, pá. Sim, toda a galera tava John lá, John Oliva gordão, né? Isso. Caralho, que da hora, né? E... Como chama a outra banda? Rothschild America. E esse álbum, ele foi popular até lá nos Estados Unidos e tal. Ele vendeu 400 mil cópias, aparentemente, cara. Aparentemente, esse Rothschild America foi uma das primeiras bandas de thrash metal da história. De thrash metal, né? Como caralho, diria... Pô, aí, ó... Pros caras que estavam começando, uma baita de uma... divulgação. Aí, sabe quem que notou? Quem que chegou a notar a banda nessa época com esse álbum? Quem notou? A MTV, que põe essa porra pra funcionar direito. Olha, MTV! É, eles passavam o videoclipe aí da faixa título no Headbangers Ball, que provavelmente devia ser um total massacration lá da MTV gringa. Com certeza, só que não tinha o Deus do Metal. Não, não tinha Detonator, o Deus do Metal. É, não tinha ele, então aí não... Metal Detonator é meio fácil, é, né? Faz, pra mim, então, é babinha, coisa... Moleza. Não, você não precisa afinar muito a voz, né? Pra mim é só descer uma semitonada abaixo, tom, semitom. Tom, semitom. Você vê que os caras manjam pra caralho de música aqui nesse programa. É, ontem a gente tava batendo um papo, inclusive, e falando de música, e o pensador falou aí... Então, o Léo como músico, eu falei, então, eu sou músico. Mas fica o título. Eu toquei Cajon, mas Cajon, eu fui Cajon e DJzista, mas ser Cajon e DJ é foda, né? É. Eu sempre quis tocar os meus rock nas festas e não deixava esses filha da puta. Puta merda, aí você fez um podcast pra você poder escolher as suas músicas. Claro, olha só. Olha aí, que reviravolta que você deu na vida. De DJ a podcaster. Uma revivirada. É uma como diria o Neto... É difícil falar isso, viu? Eu tava vendo o programa do Neto hoje. Cadê o Neto? Tá aí? Eu já fui embora. Seu Zé Ruela, desgraçados! Mas, em 1990, o Testament lança o álbum Souls of Black, Os Espíritos dos Negros. Não, eu sei que... E o nível caiu, aí você pode ver que pela música... Esse é mais fraquinho mesmo, esse eu vou te falar que não gostei tanto, não. É, também... E os caras, eles gostam muito daquele lance do nome do Legacy, porque tá aqui de novo, ó. The Legacy, lançaram outra faixa com o mesmo nome. dele. Mas eu não dá pra entender também, porque é um álbum que é mais fraquinho, mas o pessoal comprou. O pessoal comprou. Porque atingiu 73 da Billboard. E você vê como que 200. Às vezes... É, pois é. Você vê que às vezes o... Então é a segunda vez que o Testament chegou no top 100. Top 200, aliás. Que bateu ali na Billboard, né? Mais uma vez, cara. Não foi... Não vendeu que nem o outro, que vendeu 400 mil cópias, mas foi bem, cara. Pô, você pode ver aí que nessa época aí a banda tocou do lado de quem? Do Megadeth. Megamorte. Do Suicidal Tendency. Tentação Suicida. E do Slayer. Opa! Quando a gente fala de Slayer... Um abraço pra galera do Slayer. Lançaram um vídeo também aí nessa época aí, o Sin Between the Lines. Clipe, olha só. E, pô, eles estavam no mainstream da MTV, pô. Sim. Então, os caras tinham que aproveitar e surfar na onda. Só que aí a gente tem, em 92, uma saída. Sim. Uma saída temporária aí do Alex Skolnick. Saiu. O Skoll lá que você falou. Saiu o Skolnick, saiu o Clemente, né? Isso. O Lu Clemente saiu também. Saiu, né? A Skoll, entrou a Itaipava. Você é burro? Nossa. A Glacial. A Glacial. Mas ele saiu pra fazer turnê com o baixista Stuart Hahn. Pô, o cara. Stuart Little. Um Liro aqui, um Liro lá, um Liro Rei, um Liro Viva. Já assistiu esse filme aí? Não. Da hora, o rato não toma banho. Ele toma banho também, mas ele dirige carro. Você viu o rato tomando banho aqui? Que bonitinho. Ah, lógico. O Skolnick que saiu, ele já voltou. Ele saiu temporariamente, voltou e começou a escrever umas músicas para um novo álbum que estava aí para ser lançado em 92. E aí é o álbum... The Ritual. Ritual. Ritual. Esse já é mais legal. Sim, e que foi um... Eu gostei desse. Foi esse um dos é legal. Que me chamou atenção quando eu tava ouvindo a discografia do Testament. Esse daí é o álbum preto do Testament. Não afirmaria isso, mas você tá falando, você... Porque ele tem umas musiquinhas mais levinhas, tem umas baladinhas... Você tem como músico cadastrado pelo Pensador Louco... Claro. Mas eu gostei, eu achei bom. É bom. Eu não gosto é bom, da capa. Eu já, é um cu, né? É, parece, né? Parece pouco. Parece é um cu. Pouco. Parece um cu. Mas a... Mas esse álbum aí é outro que teve muito êxito comercialmente. Tanto é que ele foi... o 55º lugar na Billboard. A melhor 200. Posição, né, dele? Billboard, na Billboard. Melhor posição da carreira aí do Testament até 2012. Sim, 2012 sim. A gente já vai falar. E a Allmusic melhorou um pouquinho a nota aí, né? Melhorou. Esse já foi pra 3,5, né? Já melhorou já, cara. Eu gostei. Esse foi um... E vendeu até 2007 meio milhão de cópias nos Estados Unidos. Porra! Ficou pertinho de ganhar o disco de ouro aí. Porra, se, eu acho que só nos Estados Unidos, né? Só nos Estados Unidos. Olha aí. É como você falou, ele é um pouco diferente dos outros, porque já tem uma... A influência do thrash já não é tão visível assim, já é, tem sim, outras influências, né, cara? Mas eu falo que é o álbum preto, não pela mudança na sonoridade. Eu tenho certeza que os fãs do Testament, eu ia falar Megabeth. E os fãs do Testament devem achar isso. Eu, pelo que eu entendi na música aí, pelo que eu, sim, que sim, eu ouvi sim, nesse álbum sim. Aí. Então, já que a gente falou aí mais de mais albinhos aí. Ah, não, vamos falar de mais um? Não, vamos tocar um som já. Escolhe mais um aí. Então, vamos então tocar uma música? Vamos tocar a Electric Crown, que ela é a segunda faixa, então. Do álbum, né? Do The Ritual. Bom pra caramba esse som. E a gente volta pra falar mais então de Testament daqui a pouquinho. Então tem mais música, tem mais Doublecast. Fica conosco aí, né? We'll be right back. estamos de volta para continuar aí falando ainda do Velho Testamento. Ainda não viramos... E que sonzão, hein? Que sonzão, verdade. Pô, é bem... A partir de quando é o Novo Testamento? Ah, eu colocaria que esse CDs mais novo, do ano 2000 pra cá. 2000? Então vamos. Acho que tem uns três, ó. Acho que tem três álbuns depois dos anos 2000. Mas em 93 aí a gente falou lá do Skolnick. A gente falou do Skolnick, que ele tava meio frustrado pelas limitações que a banda tava apresentando aí. E aí ele saiu e fez a própria banda dele. Que é tipo aquela ideia nossa lá do... Se não gostou, faça seu próprio podcast. Mais ou menos por aí. E ele, depois ele tocou junto com o Savatage também, que a gente falou aqui. É, claro. Tocou com o Savatage, porra. O Clementino saiu também, o Luiz Clemente. Ele saiu e... Não pra ser músico mais, só que pra ganhar dinheiro, né? Uma profissão mais estável aí. É, exatamente. Que todo mundo da música quer. É uma profissão estável, porque viver de música não dá dinheiro. E aí o Patterson e o Chuck Billy, eles continuaram no Testament e queria voltar a ser mais thrash metal novamente. Quem entrou pra banda aí? Entrou o John Tempesta, que ele é o guitarrista, né? Não. E ele tocava no Exodus, já tocou com o White Zombie e ele também tocou com o The Cult em 2006, olha só. Olha aí. E até quem também foi... E também entrou o James Murphy. Sim, mas quem um pouco James antes... James Murphy, ele era do Death. Um pouco antes, quem entrou temporariamente aí... O Paul Bosta, que a gente falou aqui já, que foi do Slayer. Exatamente. Um abraço pro Paul Bosta. Eles lançaram um EPzinho ao vivo aí, o Return to the Apocalypse City. E aí depois, como você falou, veio o álbum Low, que aí é com esses caras que você falou aí, o John Tempesta e o Murphy. Ô, Rogerinho, você me permite fazer uma correção aqui, Rogerinho? Permito, sim, vai lá. O John Tempesta, ele é baterista, não guitarrista. Esse álbum Low, cara, eu gostei bastante, hein? Chamou minha atenção. É bom. É um álbum de 4 estrelas pela AllMusic. Sim, muito bom, cara. Eu gostei desse. Eu fiquei de vera surpreso enquanto eu tava ouvindo. Mais um álbum que alcançou o top 200 da Billboard. Olha aí. Posição de 122. Então os caras têm um certo sucesso aí. Porque tem muita gente que não conhece, eu mesmo não conhecia até então. Sim, eles têm meio que lugar cativo lá, né? Tem. Eles já usaram umas influências mais pesadas nesse álbum. Mudou muito do que tava vindo... Tava sendo feito antes, então os caras mudaram bastante assim, a sonoridade pra esse álbum. Mas o low não é tão low, né? O low é meio high, né? A piada foi ruim, mas faz sentido. Faz sentido. Faz total sentido, cara. Faz total sentido. Bom, em 96, o Chuck Billy, ele anunciou que ele e o Patterson e o Greg, junto com aí, o baterista Chris Contos, que deve fazer os contos da carochinha. Contos de fodas. Como é que é o negócio? Eles iam mudar o nome da banda pra Dog-Faced Gods. E claro que não deu certo a ideia, né, meu? A banda continuou aí. É porque a intenção deles era fazer um bagulho mais perto do death metal, né? Sim, tanto que eles lançaram o álbum Demonic, que é tido por muitos aí como o pior álbum da banda. Eu não gosto. Eu também não gostei, não. Eu até chegou numa parte assim que eu pulei. Mas vou te falar um negócio. Eles usam... Você viu que levantada de bola que eu dei pra você cortar agora, bicho? Olha aí, você viu que bonito? Mas aí a banda do... Foi 3 estrelas, né, pela... Eu não gosto nada desse álbum aí. Eu também não gosto nada. Você vê que a maioria das letras são tudo do Chuck Billy, cara. Sim. Os outros quase nem participaram. Patterson. Então, sim. Eu vi muito pouco, cara. Eu vi muito pouco. A gente teve aí nas guitarras o Glenn Alvalas e na bateria o Gene Hogan. Eu não gostei desse álbum, então pra mim não tem passagem. Álbum de 97... Demonic, todo mundo fala que é o pior e eu vou concordar com todo mundo. Eu sou obrigado a concordar, viu, Rogerinho? Dessa vez eu vou ser obrigado a concordar com a... Tanto que você falou que eles estavam buscando ser mais death e realmente eles tentaram fazer uma proposta mais death metal aí nesse álbum de 97. Mas, graças a Deus, eles tiraram essa merda da cabeça e voltaram a fazer trash. Sim, em 99, eles lançaram o The Gathering. Esse eu já gostei bastante. Esse álbum é foda. Esse álbum é foda. Eita, esse daí eu achei bonzão, cara. Eu achei muito bom esse daí. Olha lá, você pode ver que é o Music voltou 4,5 estrelas pra ele. E sabe quem tá nesse albinho aí? Quem que tá nesse albinho aí? O aniversariante do dia. Do dia dessa gravação, que a gente tá gravando dia 16. E quem que faz aniversário dia 16 de fevereiro? Dave Lombardo. Parabéns pra ele. Ele mesmo. Parabéns pro Dave Lombardo aí, da galera do Slayer. O Dave Lombardi. E daí, virou realmente uma dança da cadeira, porque ficou... Basicamente ficou o Chuck Billy e o Eric Patterson, né? Sim. E o resto foi trocando, né? O resto ficou trocando sempre. Porque daí, cara, o James Murphy tocou de novo, aí veio o Steve DiGiorgio do Def, o Dave Lombardo. Então foi realmente trocando muito. De integrante. Mas pelo menos. O Testament. Tem muita gente. Mas pelo menos. Gente de qualidade, né? Gente boa. Sim. Mas pelo menos nessa aí deu certo essas trocas, porque esse álbum é muito bom, cara. Com certeza. Tem composição, inclusive, do Dave Lombardo, cara. Olha aí, quem diria. O Dave Lombardo também, que ele virou um stepzão também, né? Tocou no Testament. Ah, um stepzão do trash, né? Tocou no Misfits. O step moral do trash metal. O step moral. Ele tocou no Misfits, tocou no Suicidal Tendencies. Então ele meio que virou um stepzão também, cara. Acho que... Mas é um step de respeito. Agora acho que podemos iniciar o Novo Testamento, né? Sim. Então posso tocar a musiquinha aí pra encerrar isso aqui? Porra, por favor. Eu escolhi uma música instrumental lá do Low, de 94, e que o nome é muito interessante. Olha só. Meio japonesado, que é Urotsuki Doji. Eu tava ouvindo a discografia, me chamou muita atenção essa música, e eu falei, vou escolher ela, por que não? Como chama a música? Urotsuki Doji, música instrumental aí do... A Doji, que vem antes do Treji. Não. Depois dessa eu não vou nem falar nada, sobe a música aí. We'll be right back. volta então com o Doublecast, rapaz. Olha que som maneiro, instrumental. Voltamos, muito bom esse som aí. É, cara. O que veio depois do 3, né? É o Doge. O Doge, tá certo? Os caras não cansados em fazer uma piada ruim, repete. Tipo Luxemburgo, isso aí, né? O Doge. Isso aí, é, professor, é isso aí. É, e a gente volta com uma parte triste, porque depois que eles lançaram aí o Gathering, que a gente falou aqui, em 99, o guitarrista James Murphy, ele foi diagnosticado com um tumor cerebral, cara. Que porra, né? Só que o legal foi que eles fizeram campanha de arrecadação de dinheiro, que naquela época nem chamava crowdfunding ainda, era só vaquinha mesmo, né? E os fãs conseguiram ajudar aí. É tipo bullying, que antigamente não era bullying, era só zoeira. Era só zoeira. E aí os fãs conseguiram arrecadar o dinheiro aí pra ele fazer a cirurgia e se recuperar totalmente. Sim, o que ajudou mesmo aí do diagnóstico do Murphy é que foi rápido, né? Sim. Ele recebeu o diagnóstico e já conseguiu fazer a cirurgia. Foi rápido que ele conseguiu se recuperar muito. Exatamente. Rapidamente. E falando em tumores e câncer, que foi diagnosticado no Chuck Billy uma forma rara de câncer testicular que se espalhou. Caralho. Pelo seu peito e coração. Olha só. Porra! Caraca, mano! E aí? E mesmo com as dificuldades do tratamento do câncer, o Chuck Billy conseguiu ainda fazer um álbum aí que eles gravaram com regravações de músicas, das primeiras músicas, só que com a voz dele. Acho que sabe aquela demo que a gente falou lá no começo, que foi feito com... do Souza, né? Isso, o Chuck Billy, ele gravou com a voz dele. E tem participação, se eu não me engano, nesse daí, tem a participação em duas faixas do Steve Souza, o Big Souza. Ah, porque aí os caras não deviam ter treta, né? Ah, não, provavelmente não. E aí o Chuck Billy, ele foi recuperar a voz dele, já a gente já tá no Novo Testamento, hein? Agora já é novo. Já é novo. E em 2003 ele conseguiu se recuperar e tal, e ele conseguiu voltar a se apresentar. Porra, que da hora. Já tava um novo baterista aí de novo, como você falou, a dança das cadeiras, né, na bateria. Veio o John Allen, do Sados. Olha só. Em 2004 eles mudaram de novo. O John Allen, ele saiu e o Paul Bosta voltou. Ai, Paul Bosta, rapaz. Bosta vai e volta, né, velho? Sarenta. É que ele deu descarga, né? Deu descarga aí, não foi. Aquele troção mais graúdo. Ele não desce de uma vez, ele volta. Ele voltou. E a gente falou dele, o programa do Slayer é qual? O terceiro? Programa 3. Caramba, a gente falou dele. Primeiro é João Rock, o segundo é Avenged e o terceiro é Slayer. Slayer, a gente falou dele lá no programa 3, velho. Ele voltou 30 e tantos programas depois. E se for ter programa de Êxodos, ele vai voltar de novo, porque ele tocou no Êxodos também. Ele vai voltar de novo. Caraca, verdade, mano. Olha aí. E aí ele voltou e o guitarrista que tava na época saiu também, o Steve Smith. E ele foi pro Nevermore, que é a banda daquele cara lá que morreu lá em São Paulo, não é? O Nevermore? Acho que é dele mesmo. Do Darrell Wayne? Sim. Puta merda. E quem entrou na banda aí foi. É engraçado o nome desse cara. É o Metal Mike Schlaski. E toda vez que eu leio, eu vou ler. Neto? Metal. Tá, ufa. Eu achei que era o Neto. Pão! Netão! E ele era da banda Halford, que é a banda que sabe quem tocava no Halford? É o Dio? Não. Além do Rob Halford, o Satchel do Steel Panther. Olha só, velho. Olha aí que coisa. Inclusive, falando em Steel Panther, off topics, o Chris Jericho tocou com o Steel Panther esses tempos na Alemanha. Sim, acho que foi essa semana aqui. Eles tocaram junto. Tocaram? Ele tá de mina, tá mó feio. Ele se vestiu de mina, aí o vocalista postou lá, falou assim: não é uma das mulheres mais bonitas que subiu no palco, mas ele sabe como festejar. É, exatamente. Olha lá, aí depois que o Metal Mike Chesky, eu não sei falar, essa hora eu sou que nem o Serginho da Pereira Nunes. O Mikezão do Metal. O Serginho ia ser mais ou menos. É, o Metal Mike Chesky. Serginho, você sabe que tá errado, né? Fala, Metal Mark, Serginho. É inglês, né? Inglês não se lê como se escreve. E o Testament chegou a fazer um show só com uma guitarra. porque o Eric Peterson, ele foi levado aí pro hospital pra passar por uma cirurgia. Ele teve que colocar pino na perna, mano. Os caras ficou um tempo aí tudo doente, né, velho? Mas, porra, que fita, né? Caramba, tanto véio. É que eles demoraram pra caralho pra lançar outro álbum de inédito, né? Exatamente. Aí... Porque a gente entrou nos anos 2000, a gente tá 2005 e nada ainda. Nada ainda. Em 2005 veio aí a turnê de reunião, só que passou apenas pela Europa. Toda banda tem que ter uma turnêzinha de reunião, né? Tá, mas só não veio o Clemente, se eu não me engano. Não, sim, ó, a bateria foi dividida pelo John Tempesta e pelo Clemente. Olha só, que na primeira reunião que eles fizeram, isso. O Clemente não tava, agora ele tava, então. Pô, sim. Legal. O Clemente, ele tocava as músicas mais antigas e o Tempesta tocava as outras que sobravam, ou seja, o resto. Falou, ó, o que sobrou aí, toca aí, se direito. O resto é seu. Ó a Tempesta aí, meu. Aí eles viram que deu certo essa reunião, que ia ser só na Europa, e resolveram levar para os Estados Unidos, para o Japão também, e fizeram mais tours aí. E a gente chega, então, no ano de 2008, que veio finalmente um disco novo. Claro. O The Formation of Damnation. Os caras fizeram questão de fazer uma rimazinha. Tava na hora, né? Nono álbum de estúdio aí do Testament, que saiu em 29 de abril de 2008. Demorou um pouquinho, né, meu, pra fazer. Porra, demorou pra caralho. Demorou aí quase 10 anos, né? Quase 10 anos, verdade, cara. Porque eles fizeram o último em 99, o do Antigo Testament, né? Sim, aí o Novo Testamento a gente tem o The Formation of the Nation, lançado pela Nuclear Blast. Gostei desse álbum também, enquanto eu ouvia. Porra, da hora. Eu achei bacana, cara. A gente tem aí na Alemanha 15ª posição, cara. Foi bem até. Sim, com certeza. Foi realmente a grande volta aí, triunfal do Testament. Na Billboard. Na Billboard 200... Quase que bateu aquela posição lá, que era 55, né? Mas ainda não bateu. Não bateu. A gente ainda tinha o Paul Bosta na bateria, fazendo um solzinho. Paul Bosta. Fazendo as merda dele, né? Fazendo bosta. All Music, 3,5. Ah, ficou tanto tempo sem lançar, né? Foi bem, tá bom. Até. Foi bom. É um bom número. Sim, é um bom número, Rogerinho. Segundo a banda, é resumo de toda a carreira, misturando thrash e metal clássico dos primeiros discos com a fase death metal do Demonic e mais alguns novos elementos. Essa não precisava, né? Sim. E aí em 2011, o Paul Bosta anuncia sua saída do grupo. Porra, que bosta, hein? Tava na hora, já ficou fazendo bosta lá. E quem voltou foi o Gene Hogan. Eu imagino a notícia num jornal do metal, tipo... Jornal do metal. Testament anuncia a saída de Paul Bosta, a banda, por meio de sua assessoria de imprensa, informa que o baterista estava fazendo muita merda nos arredores da banda. Na cozinha da banda. E veja mais! Veja você quanta bosta que ele tá fazendo, amigo. Vamos pro próximo CDzinho, então? Só tem que deixar um disclaimer. Vamos deixar um disclaimer aqui pro ouvinte que chegou agora, que a gente sabe que não é bosta. A gente sabe que é Paul Bosta. Não é bosta. Mas aqui é Doublecast, não, né? Não pronuncia, aqui é Doublecast, né, meu filho? É Paul Bosta mesmo. É. A gente aqui é da zoeirinha, cara. A gente vai falar errado mesmo, porra. Não tem mas essa, tá não. Certo, não é errado. Tá certo o nome, é Paul Bosta. O pior não, então, é que tem é um fi no final, né? Paul Bosta. Porque não fala, é? O PH não se pronuncia. Tem certeza que no final da palavra não se pronuncia? Lógico que não pronuncia. Doublecast tá certo. Se tiver errado, cria o seu próprio podcast. Mas em 2012, o Testament veio pro seu 10º álbum de estúdio, Dark Roots of Earth. E esse é foda, e esse hein? É bom, hein? Esse é bom. E tem uma capa bonita esse, hein? Nossa, rapaz. Esse eu gostei. E os caras estão tocando umas par de música aí. Tem umas par de composição do Souza aí, maluco. Sim, verdade. No álbum pô, anterior esse tinha álbum, nesse também. Esse álbum é foda, cara. Né? E esse álbum, nas suas versões bônus, tem cover da Power Slave. É, verdade. Tem cover da Animal Magnetism, do Scorpions. Olha e aí. Tem cover da Dragon Attack, do Queen. E falando fazendo uns coversão da hora, rapaz. E falando um pouco do desempenho deles nas paradas, pegou primeiro lugar em um monte de lugar. A Hungria, na própria Billboard, pegou primeiro lugar no Independent Albums, Top Hard Rock, E né? Top Rock também, e no Top Tastemaker Albums, segundo lugar aí. E ficou em 12º lugar na Billboard 200. Olha aí. E pra gente não passar em branco, a gente já falou de Suécia. De Thrash Metal, sendo 12º lugar na Billboard 200. Eu quero até achar. Quero ver se até eu consigo achar realmente quem eram aí as bandas que estavam nessa época aí. Em 2012? Vai falando aí que eu vou achar. E aqui, pra gente não passar em branco, a gente já falou de Slayer. A gente já falou de Bosta e a Suécia, ó. Na Suécia, na parada sueca, eles ficaram em 8º lugar. Pô, 4º lugar na Alemanha, na Finlândia. Pô, foi bem pra caramba esse álbum. Pô, cara. Ó, foi em agosto de 2012. Eles ficaram 4 semanas na parada. Na Billboard. O primeiro lugar era o Rick Ross, que é um rapper gordão. Aquele que canta a música do Purple Lamborghini. Ah, lá do... tô ligado, com Esquadrão Suicida. Sim, foi ele. E tinha Justin Bieber. Eu assustei, eu pensei que você ia falar que era o Rick Astley. É, tinha One Direction, tinha Bee Gees, Adele, do álbum número 21. E o Test também de 12º, à frente de Rush. Ô, oh, louco! O Rush ficou em 13º com Clockwork Angels. À frente, caraca, do Linkin Park, do Living Things, é isso mesmo? Caraca, mano! E a frente do Teenage Dreams da Katy Perry, velho. Porra! Tem que bater palma então, legal, hein? Né? Legal, né, velho? Puta merda, cara! E eles fizeram... É, eles anunciaram... Eles fizeram o quê? Eles lançaram um DVD com... intitulado Dark Roots of Thrash. Eles gravaram lá em Nova York, aproveitando a tour aí, aproveitando o lançamento desse álbum. Pô, cara, realmente as raízes negras do thrash metal. Foi muito bem recebido esse álbum, cara. Em 2014, o Greg Christian deixou o Testament de novo. E aí, chegando aí em 2015, eles falaram que tinha os planos de fazer uma tour e tal, entrar no estúdio assim que terminasse a tour, para gravar um novo álbum. E esse novo álbum é o Brotherhood of the Snake. É o último álbum lançado. Sim. Aí. Porra, esse álbum é bom também, hein? Sim, foi lançado em 2016 e eu achei bonzão também, hein, cara. Então esse álbum aí, ó, Allmusic, 3,5 estrelas, a Blethermouth.net deu 9,5/10, mano. Então foi muito bom. Mas ninguém liga pra esses caras aí. Ninguém liga, tá. Ah, Metal Injection deu 8,5. A mídia especializada, né? Quantas estrelas? É, todo quantas... mundo especializado. Pessoal especializado não é especializado nada, e... Rogerinho. Doublecast deu quantas estrelas pra esse álbum? 4,2. 4,2 estrelas pedacinhos de estrela. Exatamente. Eu ouvi, eu gostei. Eu achei bem bacana esse álbum aí. Eu não... Até então não conhecia nada do Testament. 20º lugar na Billboard. Foi um que chamou muito atenção minha. Foi, ele pegou ótimas paradas, pegou ótimas posições aí, né? Polônia, 11º, Alemanha, 11º também. Aí, ó, na Billboard, álbuns independentes, 1º lugar. Ficou na frente da Rihanna. Caraca! Kanye West, Adele. Tá mesmo, então... Caralho, muito bom. Ficou à frente de gente boa. Beyoncé, como diriam os jovens de hoje em dia, é um álbum a Lucy Crazy. Ficou na semana do dia 19 de novembro de 2016. O líder foi Dizzy, que eu não faço ideia de quem é esse maluco. Dizzy? O Avenged era o 4º lugar na época. O The Stage do Avenged era o 4º lugar nessa semana. Olha só. O Joanne da Lady Gaga era o 5º lugar, olha só. Então, já finalizando aqui, o Testament hoje em dia, sabe o que o Testament vai fazer, cara? Bíblia? Não. Também. Não. A turnê de despedida do Slayer. O Testament vai tocar junto. Ah, é? Ah, que merda. Não toca Testament. Não deixa o Slayer acabar. Não, então, o Slayer convidou. Vai ser o Slayer, mas acho que 4 ou 5 bandas. O Behemoth, o Testament e acho que tem mais Lamb of God, mais uma. Porra, Slayer. Aí eles vão fazer a turnêzinha e vão... E convidaram o Testament junto. Afinal, eles são... São os grandes reservas morais do thrash metal. As reservas morais do thrash metal. O Testament tocou junto também com o Big Four, acho que na Suécia. Em Gotemburgo, se eu não me engano. Foi o Big 5. Foi o Big 5. É porque foi no Sonisphere, né? O Sonisphere é o festival. E o texto também tava junto no dia. E muita gente defende que o Testament hoje é melhor que o Metallica. Você compartilha dessa ideia? Eu acho que não, porque o último álbum do Metallica... O último álbum do Metallica foi muito bom também, cara. Posso fazer umas curiosidades aqui? Faça curiosidades curiosas. Apresentações do Brasil do Testament, olha só. Em 89, o Tcheco veio pela primeira vez ao Brasil para fazer duas apresentações, uma no Circo Voador, outra no Projeto SP. Isso em junho de 89. Sim. Aí depois de 89 eles foram voltar só em 2005. Porra! No Live in Louder em São Paulo. Demorou um tempão pra eles voltarem. Ah, eles iam vir, né? Porque foi cancelada. Mas eles voltaram então em 2007. Fizeram cinco apresentações: Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Rio e BH. Sim. Contou com quase todo mundo aí da formação original. Menos o Luiz Clemente. Quem tocou foi o Nick Barclay, que é do Cradle of Filth, do Dimmu Borgir, do Brujeria. Porra. Vieram no Brasil em 2011, onde tocaram no Carioca Clube. 2013, tocaram em São Paulo, do lado do Anthrax, no HSBC Hall. Vieram numa turnê com Cannibal Corpse para 7 apresentações. Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Rio, São Paulo, BH. E também vieram ano passado aí. Vieram na Brotherhood of the Snake Tour. Se eu não me engano, sabe quem que abriu o show deles lá em São Paulo? Não sei. A banda do Edson. É mesmo? Tem banda esse viado? Tem. Ingresso não dá ingresso pra nós. Eu não sei se foi... Eu acho que foi o Testamento mesmo. É. Que a banda dele abriu eles lá em São Paulo. Então eles tocaram em Belém, olha lá o Petros. Em Belém, em Manaus, em São Paulo e no Rio. Olha aí. Muito bem. Olha aí, olha aí. Muito bem. Muito bem. Então, o Eric Peterson, ele foi casado com a ex-mulher do Kirk Hammett, inclusive. Porra, talarico, ou não? Não sei. Acho que não, né? Se é ex-mulher, não é talarico. Não sei, depende, só se for brother, né? A não ser que ela virou ex-mulher depois que ele pegou ela. Exatamente. Aí é talarico. Mas não estamos aqui para julgar isso, Rogerinho. Não estamos aqui para julgar isso. Você já percebeu que você imita o Rogerinho falando Rogerinho? Eu tô todo errado. Eu tô errado. Mas, pra terminar, aí, antes da gente voltar pras considerações finais, vou escolher mais uma musiquinha pra tocar aí, que é a faixa título do último álbum, Brotherhood of the Snakes. Muito, muito boa a música. A gente vai ouvir aí e já volta aí pra se despedir da galerita. Então voltamos aí pra encerrar aqui mais um programetes do Doublecast. Não sei se ficou rápido, não sei se ficou muito... Não vai ficar curto. Acho que mais curto que do Raimundos não vai ficar. Então pra galera que quer mandar comentários aqui pra gente, mandar sugestões, passe as nossas redes aí pra eles, Big Léo. Vamos começar por onde estamos mais ativos? Primeiro, nosso blog. Sim. www. Você sabe que você não precisa digitar meu www. Não precisa. É o doublecastpodcast.blogspot.com.br. .com também funciona. Você pode também deixar seu comentário lá pelo Discuss, que é uma rede social de comentários, ou pela conta Google, pelo Blogger, ou pelo Facebook. Então você tem três maneiras de deixar o comentário pra gente. Sim. Por onde mais? Pelo Twitter, @doublecast1. Estamos bem ativos lá, sempre tem spoilers de episódios. Se você não ouviu aqui, tem lá. É verdade. Spoilers, tá sempre lá. Verdade mesmo. Que mais? Facebook, Doublecast Podcast. Instagram? Instagram, Doublecast Podcast. Estamos sempre lá também. Muito legal você seguir a gente. Sim. E avalia a gente, velho. Avalia a gente lá. Ah, verdade. Avalia no iTunes e deixa comentário lá sobre que a gente lê aqui. E, pra finalizar, o e-mail, né? doublecastpodcast@genilson.com. Não, Gmail. Vamos falar direito, porque senão... zenilton.com. @gmail.com. Gmail.com. E o spoiler do programa da semana que vem, eu posso dar o spoiler da semana que vem? Você quer dar mesmo? O spoiler. Eu posso dar spoiler da semana que vem? Vai ser aquele... O Tiririca, ele gostava de falar uma frase, mas muito, muito engraçada. E que... Provavelmente é a frase que eu vou usar de abertura na semana que vem, que é "Ô menino lindo!" E esse vai ser um programa divisor de águas no Doublecast. A gente volta semana que vem pra mais um programinha, que vai ser um programa diferente. Pode escolher um sobe-som aí, Rogerinho. Escolhe um sobe-som aí. Toca Return to Serenity aí. Pode ser. Tchau! Uma espécie chilena, acho, uma coisa não, assim. Não, é no Acre. Não, não é do Acre aquele lá, mas é uma espécie de fora... É no Acre. Mas a espécie é de fora do país, não é brasileira aquela espécie. Mas é no Acre. Mas o Acre não existe. E você viu o maluco, ele foi fantasiado de rato? Eu vi, eu vi. No carnaval? Eu vi. Eu achei a melhor fantasia. Eu iria de porco tomando banho.